na janela é sempre a mesma. Impossível viver dessa maneira. A imagem na janela é sempre a mesma. Impossível viver dessa maneira. Na terra, esperando as lágrimas correrem de novo. Na terra, esperando as lágrimas. Horizontes vazios.